149 autorizado, puxa o estacionamento para matar. 6314 da OSM, ingresso a via de LED pro 07. Ingresso a via de LED pro 07, né? É. Para Guarulhos, nível 340, mantenha a escuta e aguarda para a copa, por gentileza. Tá 3155, está autorizado para Guarulhos 340, copia? Yeah. Autorizado Guarulhos 340, nível decola da 10, saída da El. Leda Brit. Correção. Dael Leda Eu. Prossegue via Pesulo 44. Conforme rota 5450 no transponder. 120 decimal 8 a frequência do controle. Protegimento correto, não proposto nos armados. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4462. 4462, boa tarde, livre pouso no zero, vento no 00 graus, 12 nós. Livre não no zero, 4462. Sousa Bota, Delta Alfa. Gente, o seu decolo vem da seção Delta ou do ponto de espera? Um minuto. distância da Delta são em torno de 1.600 metros. Delta Sierra Alfa. Ok, então Alfa que prossegue via Kilo, Alfa Delta, e quando na Delta chama a torre, é em 118,6. O altímetro marca 1.011. Alternativa? Alfa, ponto de espera 118,6. O altímetro marca agora 1.012. Boa tarde, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguarde a pista livre, estou na frente. Mantenha o ponto de espera, mantenha a posição, gol do 649. Do 3192, vento no 00 graus, 12 nós, lip pouso no zero. Lip pouso no zero, tá 3192. Oi, boa tarde, azul 4462, livrou quase na praia. Sete visual, azul 4462, próxima praia, via Alfa, foi Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03, obrigado. Salvador, boa tarde, Oceaner 6327, solicitou 240, aliado, pronto para a cópia. Afirmativo, temos 240 no plano aqui. 240, autorizado, Léo, Oceaner 6327, Jaguf 677, decolava 10, com curva direita, Nadael, Leda, apoio direto, Léo. Aciona 5436, controle 120, decimal 8. Sente autorizado, então 240 para Ilhéus, decola da cabeceira 10, após curva direita, saída da El Leda, 5436, transponder 120, decimal 8, controle no Xanar 6327. O transponder? 5436. Correto, chama 327, no 01, chame pronto. Pronto. 09, convite, está autorizado para 355, chame táxi. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde. Oi, boa tarde, é Alfa, repórter da Juliette Pagré. Para pushback e acionamento, parte 3. Juliette, parte 3, está livre, chame táxi. Camarada. Delta Sierra Alfa ali mantém pista 10. Número 649, decolada 40, controle 120, décimo 8, bom voo. 208, obrigado, excelente final de semana. Sierra Alfa, livre da colagem 10, vento 10 graus, 13 nós. Web, é, torre Webjet 5729 estabilizado na final da 10. Tente Web 5729, continue em aproximação, aguarde a pista livre. Guardando. O vento 10 graus, 12 nós, Web 5729. Obrigado. Ocean Air 6321 solicita estacionamento na posição remota 103. Estacionamento está autorizado, acionamento apenas, aguardando pushback, o nome é 321, pushback é o número 2 no setor. Quem vai chamar para pushback, o 6321? Faltam 231, assim, está pronto para o SAC, está com 4 horas de autonomia, alternando galeão, 160 a bordo. 10, vento 10 graus, 12 nós. 011, tem um bom voo, boa tarde. E parte Alfa, pode esperar 386, boa tarde, boa tarde. Solo Salvador 3527, para o táxi com 55 a bordo, 4 horas da automação, terminando em cima. Alta Sierra Alfa, decolada 242, chame o controle 1208, bom voo. 208, senhora, bom final de semana. Pois era segui-lo com o número 2 no ponto de espera via Indy Alpha. Ponto de espera 186, ajuste no 011-1011, tem um bom voo, boa tarde. Tá visual o contrato aqui, vai aguardar para ingresso no pátio 3627, após Indy Alpha 118-6. Alfa, muito boa tarde. Tá 3155, boa tarde, a linha mantém no zero. Web 5729, solos 44, direito no 219, boa tarde. 219, boa. Aí, Salvador, muito boa tarde. Trip 5627, mantenha o ponto de espera, ok? A ambulância já está esperando lá? Sim, já foi acionado, o pessoal já está a posto, já esperando a sua aeronave, que vai ser 579. Obrigado, porta 2. Ok, sem problemas, reporte pronto para alinhar, então 3155. Pronto, o aliança, 3155. Tá 3155, ali mantém, zero. Vem mantendo no zero, 3155. Ali, mais que o Delta, informação papá para o signo. Pés autorizado, Mike Eco Delta, decola da 17, direita, corredor Axé, aciona padrão 0125, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 62. Tá 3155, a linha decola 10, vento no 10 graus, 11 mais. Alô, Oceania 6327, para puxa, acionamento do gate 01. 01 em coordenação com a equipe do solo, após o parqueamento à esquerda do Boeing da Webjet no 02, está livre, chame táxi, acionamento 6327. Ciente, após o Boeing da Web, está livre, puxa, acionamento, Oceania 6327. É 321, da Oceania, está pronto na remota no 3? Negativo, está entrando a partida aqui com o auxílio, já já chama. Tá bom, 6321, mais um minutinho vai estar pronto. Vicente. Zona 55, decola 248, controle 1208, bom voo. 208, boa tarde, obrigado. Solo Oceaner 6321 para o pushback na remota 13. Pisado na 321 do Oceaner, chame táxi. Maratá. Whisky, Bravo Whisky, formação papá prossegue. minuto, cópia, Papa Romeo 8, Bravo 8. Foi Salvador, o Romeu Papatango passando externo agora, propõe pouso na 17. Romeu Papatango cancelado 50, faça uma base curta no 7, reporte girando a base, ok? Gente, base curta no 17, reportará na base o Romeu Papatango. 35627, decolar 251, chame o controle 1208, bom voo. 1208, obrigado, bom trabalho. A bordo 108.6 agora, para metade de decolagem, com a MPOB Gentileza, ajuste no 012-1012, tenha um bom voo e boa tarde. Campo Vitor Juliette, confirme tensões, setor sul, setor norte, costado com 3 milhas. Jogou 1396, reduzindo para a velocidade de aproximação. Agora a. Aciona padrão 01151, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 62. 5 milhas 10. 5 milhas apontará. 1396 gol. Na metade, redecolagem ao Vitor Juliette com 10-12 no altímetro. Tenha um bom voo, boa tarde. Paulo Chanel 6327, pronto para o táxi, 61 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 32 do trânsito. Índia, Alfa, ponte espera 10, torre 1-86, ajuste no 0-12-1012. Tenha um bom voo, boa tarde, Chanel 6327. Gente, Alfa, Índia, ponte pronto, torre 18-6, ao Chanel 6327. O meu Papatango tem condições de evitar a redução? Positivo, já está girando base na 17, o Romeu Papatango. Ok, tem livre pouso no 7, vento 090 graus, 13 nós, Romeu Papatango. Livre pouso no 7, o Romeu Papatango. Chanel 6327, ciente, mantém um ponto de espera. O Chanel 6321 para o táxi, 110 a bordo, 420 Goiânia. Táxi principal, Índia e Alfa, ponto de espera torre no 86, ajuste no 012, tem um bom voo, boa tarde, Chanel 6321. Índia e Alfa, ponto de espera, confirma a torre 1186, o Chanel 6321. Pode ir. Livre pouso, gol no 396, 09 graus, com no 39. No 396, livre pouso no 0. Batango Backtrack, seu solo 5-4, reporte livrando a pista. Victor Salvador, boa tarde, Papatango, Victor Mike Quebec. Boa tarde, Victor Mike Quebec, reporte na vertical da rotatória. Reporte na rotatória, Quebec. Delta, aguarde para táxi. Número 2 para o táxi, aguarde. Alfa Vitor Juliette. A linha mantém pistão no zero. Meu Papatango. Mike Eco Delta, autorizado o táxi até a Oscar, reporte para ingresso no 7. Uno 396, solo 57, direito no 219, boa tarde. 219, boa tarde. Alfa Vitor Juliette, como número 2, mantém a Oscar, reporte ponto espera. 96, boa tarde, via Alfa, após próxima esquerda via Kilo, até o pátio 3, posição prevista do pátio 3, posição 08, mesmo assim fica atento ao balizador. Ok, Alfa, Kilo, Pátio 3, né? Prevista 08, atento ao sinalizador no 396 da Gol. Esquerda, Vitor Mike Quebec. Curva sobre a esquerda, na rotatória, Vitor Mike Quebec. Oceano é 6327, livre da colagem 1-0, vento 1-0 graus, 1-1 no nós. Eco Delta, mantenha o ponto zero. Salvador, Gol no 807. Gol no 807. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. 807, sente aguardar. Livre pouso no zero, vento no 1-0 graus, no 1 no nós. Boa noite, 0-7, passado trabalho. Oceano 6327, decolador 58, chame o controle 1-2-0-8, bom voo.